Hello, Potenza, pronto, 300, propague, terra voo. 09809, decolado aos 38, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom trabalho, 9809, passaredo. Sideral 9970, Anim, mantém pistona 0. .09 decola perfil da Arbor, a sua escuta. 9809, contato. Bom dia, tudo mantendo nível 180. Sessão 180, passarelo 9809. Luiz, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, capturando no 7. Autorizado para o 300, para interceptar 290. Entendida, radial é 290, porém irá interceptar capturou 300, confirme. Se não interferir com o tráfego, mantenha para o 300. Afirmativo, está autorizado, prosseguir para a radial de outra saída. Ah, vai bloquear a radial, inicial, pegar para o 330. E agora, frequência 12545, alterna 12685. Total 9919, controle câmbio. Recife 12645, alterna 12685, total. A frequência é 12545, a primária, a secundária 12685. Confirmo, 12545, alterna 12685, total, bom trabalho. Sideral 9970, decolado aos 40, controle em 120, decimal 8, bom voo. Vai chamar controle 120, decimal 8, obrigado, bom dia. Acimando ao 1040. Gente. Controle de Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, contato, suba e mantenha nível 340, na saída Momo Coco e Boa Pós GB. Vindo para o 340, na saída Momo, Cogbo, depois direto São Luís. Cogbo, é Momo, questão, na saída Momo Coco e Boa Pós GB. Sede Momo Coco e Boa Pós GB. Afirmo. O Gol 1795 estabilizado no ILS. Chame torre 118 decimal 95, bom pouso. 7895. Oxané 6225 clear descend, mantém 4000. Clear down 4000, Oxané 6225. Affirmative. And the altimeter is 1014. Bom dia, o Gol 1795. Tirou 1795, bom dia, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso, ajuste 1014 agora. Ciente. Bravo, que Luiz, que decolado aos 42, controle 120, decimal 8, bom voo. Gol 1795, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 8 nós. Tá livre o pouso, com trem embaixo travado, Gol 1790. Diz que, questão bravo, que Luiz que mantém regras de voo visuais, corredor axé, a mil pés e a poste passando o farol da barra. ver se Deral 9970 poderia voar direto G20? Autorizado voar direto Cogpo. Obrigado. Fox, solo no 21, decimal 9. 9, boa. Bird Control, Shenan 6225, request to fly Duna intersection. Alpha, repete essa Juliette. Alpha, Heaven Brown. Site and steer, Duna intersection 6225. Roger, you are in visual meteorological condition, cleared descent to 2000, report establishment localized. Oceania 6225. Okay, steer down 2000 feet and view call established localized, cross 4810, 6225. Voador passarelo 9809, solicita se possível a conquista da presente. Presente conquista, passarelo 9809. 9809, passarelo. Não 3663, acende a identificação, desce e mantém o nível 050, autorizado a chegada a ponto e aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 014. Oceania 6225, clear, fine approach, contact now tower, 118.95. 118.95, 6225, good day. Bom dia, voo 922, desse mantenha a altitude 6.000, ajuste no 014, autorizado chegada. Mária, aguarde o procedimento TLS X-Ray, acione o modo idêntico. Aqui, 1014, X-Ray, voo 1922. Sideral 9970, chame Recife agora na frequência 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. É 12545 a primária, alterna 126 decimal 85, federal 9970. 12685. Irmãja. Inbound landing gear down lock 6225. Ocean 6225, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 80 knots. Clear to land runway 10, Ocean 6225. Papo Mike, Juliette Romeu, bom dia. Informação com o seu Juliette. Papo Mike, Juliette Romeu. Juliette Romeu, autorizado voo local, Salvador, sobrevoo paralelo em Pessoa Sul, 500 pés EGL, decola da 17, com a primeira curva direita, Litoral Sul, aciona 0115, controle 120.8. Foram 922. Desça até a altitude 2000, autorizado aqui na LS. E está livre de considerar a altitude intacta, caso necessário. Afirmativo, para 2000, autorizado final ILS e o IC para 1-0, voo 1-922. Solicito o procedimento do WISC. Romeu, bom dia, nível de ensinamento, reporta táxi. Já fazer troca remetida em Vera Cruz ou Morro em São Paulo? Escuta para regresso, no momento no tráfego no setor de Vera Cruz, informar. Bravo de Luiz. Channel 6225 underground at 51, vacated via taxiway Foxtrot and contact ground 121-9. Vacated via Foxtrot 121-9. Sinal toda para taxi, azul 4234. Ground, good morning, Oceanair 6225, Fox Trot. Oceanair 6225, good morning, taxi by Alpha, report before Juliet intersection. Alpha, before Juliet, report Oceanair 6225. Na 3663, desse mantenha 4000. 4000, tá, 3663. Juliette, confere. Aguarde um para a cópia. Ocean 6225, mantém. For Juliette Intersection, your gate 01. Aircraft off azul is pushing on gate 01. You mantain expected to gate the gate to Ocean 6225. Ok, mantém. E for Juliette, Ocean 6225. Zulu 79, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Zulu 16. Decola da 10, com a primeira curva direita, perifina da El, Leda. Após o abride, o intercepta via Zulu 16 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5417, controle 120, decimal 8, não, 3179. Autorizado Guarulhos, nível 340, da perifina 16. Decola 10, curva direita, perifina da El, transição Leda, direto. Então, 3179 correto, repassou para a puxa sonora. 10, 3179. Romeo, Índia Nova Iberaça, Zona Franco, Sérgio Juliette, prossegue. Estão no 7, o vento, uma centena, 119. Decola da 17, com primeira curva à esquerda, corredor forte até 20 milhas. Funciona 0171, o número PES, controle 120.8. Azul 4234, táxi via Índia no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 04. Tá, o meu Índia no liberal foi correto, tracionamento torre 118, decimal 95. Corrija. A frequência é 1288, a frequência 1288 é 260, passarei 9809. 1288, 260, obrigado, passarei 9809. 8, 8, 8, 8, 8. Clear to gate 01, Ocean 6225. Abre a porta para ingresso, pista 17, Índia Nova Iberá, Alfa. Lesmil está 3660. Ele curvar à esquerda para seguir um tônico Massarei. Recife agora, na frequência 288, alterna 260, mais que tem a Gol. Agora com 102, 60, 62. Então 3663, inicia redução 1970, nós, então 3663. 1973, 663, recebido. Parabéns, eco da torre 1, mais Juliette Romero. Azul 4234, sente ali e mantém, pistão no zero. E chame o controle 120, decimal 8, bom voo até a volta. 1208, até o regresso, obrigado. Bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Mike Juliette Romeu, decolado de Salvador, cruzou a... Cerca de um minuto, o extra 1-0 está mantendo o setor norte do campo, solicita proa direta para Camaçari. Prossiga para o setor de Camaçari, reposte avistando. Irá prosseguir para pouso ou o Marcos de Alexandre Romeu, ou irá prosseguir para o setor e depois regressar para Salvador? Irá manter sobrevoo na região e depois regresso conforme a orientação da emissora, senhor. Sim. Então aciona com 01 no nosso posição normal, mantendo a regra de voo visual na escuta para regresso. Marcos de Alexandre Romeu. Reportará a conta visual, Mário Juliette Romeu. Olha, aciona 5147, controle 120, decimal 8, rumo no 715. Mantenha presente proa, aguarde para a voadona atingir, mantenha 3000, está 3663. Mantenha a proa, mantenha 3000, está 3663. Tribo Papa Romeu Vito, ação de identificação, desse mantenha 4000, autorizado a chegada da ponte, aguarde o procedimento ILS X-Ray para pista 90. Tribo Papa Romeu Lima. Questão, Tribo Papa Romeu Vito. 4000, bem programada a chegada da ponte, ILS X-Ray da Capitão 90. Então, 3663 está autorizado agora a reação de navegação, voando Duna, iniciando redução para aproximação, desse mantenha 2000, autorizado a ILS. Então, 3663. Presente voando Duna, vamos lá atualizar de ILS, ILS 3, tá? 3663. Estabilizado no ILS, voo 1922. 1922, complete final. Chame agora a torre 1895, com pouso. 1895, obrigado. Torre de Salvador, bom dia, 1922. Jolo 922, bom dia, continua a aproximação, reporta embaixo travado, ajuste 1014. Está embaixo travado, estabilizado no ILS. Azul 4234, decolado 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, 4234, Azul, bom dia. Voo no 922, livre pouso, pistão no zero, vento uma centena, 11 a nós. Livre pouso, 922. Salvador, muito bom dia, Azul 4234. Azul 4234, contato, suba e mantenha nível 370, na saída Puca, já Maracaju. Afirmativo, 370, 4234. Dica, o Papa Vitor, informação com o seu Juliette, por favor. Autorizado o voo para Ilhéus, nível 085, decolada 17, com primeira curva direita, restrito 1000 pés, corredor a ré. Funciona 5410, controle 120, decimal 8. Ano 8, decimal 95. Confirme por gentileza o telefone. Pessoas amadas, é o transponder o que o papai disse. Correto, para o segmento Rio no Noite, decimal 95. Santo 3663, complexo final, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia, senhor. Bom dia. Mike Juliette Romeu, tente para a área restrita em Camaçari. Mike Juliette Romeu. Tente da área restrita em Camaçari, Mike Juliette Romeu. Quando pronto, livre decolagem. Pistão no 7, vento uma centena, 11 nós. Salvador, muito bom dia, o TAN 3663 vai passar o Índia Serra, baixar de Chicago, só. TAN 3663, ciência, continua a aproximação, número 2 para pouso, informa a aeronave 1 Charlie no 50, decolando agora da cápsula auxiliar, sem interferir com a sua aproximação. Continua aguardando apenas a pista livre. Aguardando a pista livre, TAN 3663. O 1922 no solo 03, libera via Eco, solo 121, decimal 9. 219, livrando via Eco, gol 922. Solo Salvador, gol 1922, bom dia. Gol 922, bom dia, táxi de Alfa, Juliette, seguinte, meia dúzia. Alfa Juliette para 612, gol 1922. TAN 3663, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 11 nós. Afirmo, baixado, checado, visual, 3663. November Alfa, decolado 04, da presente curva à esquerda, vai manter a perna contra o vento da 10, aguardando para o cruzamento. Vai manter o contra o vento, aguardando para cruzamento, Índia November Alfa. É, não foi possível copiar, confirme. Sente. Está autorizado na tráfego do setor reportar, Mike Selection 2. Salvador, azul 4234. Prossiga. Digo, tinha tráfego pra gente na decolagem livre, só uma indicação no ticket, só pra confirmar. Na decolagem, Salvador, confirma. Isso, será que a gente rodou o avião ali, tá fazendo a PUCA, aí tinha um tráfego, não foi tudo nem nada, mas só pra confirmar. A torre não informou nada sobre, não sei se helicóptero, baixa altura, não sei. Não, na nossa apresentação nenhuma. O máximo que pode ter ocorrido, a aeronave estava no setor norte, porém, 500 pés, mas não ia interferir nada na sua decolagem, ok? Não tivemos nada de informação nenhuma de aeronave, nem em comunicação bilateral com esse controle. Ah, tá ótimo, tranquilo, é só pra confirmar mesmo. Obrigado, hein? Ah, estamos à disposição. Pelo seu radar, o mais diante que deu tá na em área restrita, ou é somente a área da vertical do polo, que era restrita? Está mais ou menos uma milha ainda para entrar na área restrita, Max Selection 2, uma milha. Ah, bom, então o Max Selection 2 vai permanecer 500 pés, tá? Sente, nesse setor? Sim, na vertical da cidade. Sente. Taxi. Autorizado, puxa, vai que está no mesmo, autorizado, puxa. Então, desse mantém 5.000, autorizado chegada BOMF, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 094, gol no 605. Azul 4234, chame agora Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Recife 2545, 2685, azul 4234. Índia November Alpha, prossiga. Decolou da 97, está mantendo o número bem no corredor forte, na sua escuta. Mantém a regra de voo visual, corredor forte, na escuta para regresso. Papá Romeu, Índia November Alpha. Mantém a escuta, Índia November Alpha. Tribo Papá Romeu Vitor, desse mantenha 2000, autorizado final ILS X-Ray. Está livre de considerar as restrições na posição pelo. Triple Papa Romeo Vitor, ciente, autorizado precisa até 2 mil pés, autorizado a final ILS X-Ray da Capitão 10 e liberado das restrições da posição pelo Romeo Vitor.